União do Brasil em torno de Jesus. O Brasil precisa, agora mais do que nunca, da união de todos os seus filhos. Já dizia o velho Napoleão Bonaparte que a melhor figura de retórica é a repetição. É preciso que todos nós nos convençamos dessa necessidade vital, urgente, da união de todos os brasileiros. Não em torno de homens, mas em torno do Brasil e em torno de Jesus, que é um ideal muito mais elevado do que qualquer ideal terreno, porque, queira ou não queira a humanidade, Jesus governa este planeta, e em particular o Brasil. Fonte. Livro. O Brasil e o Apocalipse, volume 1. Paiva Neto.